The 98 Spot Jet 3 is official. Bom dia, 3171. Bom dia, 3171. Contato radar estabelecido, sobe nível de voo 360, saída da EMA. 360, autorizado direto, saída da EMA. Brasil, 3171, poderia voar morte, voar direto, tchau? Aguarde, mantendo o fio, aguarde. Certo. 107, ali decola pistão 0, vento 160 grau, 59. Ali decola pistão 7, tá? 3, 5, 7. O 7 decolou 5-4, controle 1, 198, boa viagem. Obrigadão, bom domingo. Controle tá 3597. 597, contato radar no decolagem, submantém 360, saída Arbor. 360 na Arbor. 3171, no chão centro Recife, na frequência 13325, alterna 13395. 3571 Centro Recife, na frequência 13325, alterna 13395. 3597 copiou, obrigado. Vá. Tupã 3290, sentido Amor, Porto de Ceará. Salvador, bom dia, TAM 3290. Salvador, bom dia, TAM 3290. Bom dia, o Chanel 6211. Salvador, bom dia, TAM 3290. Confirme, é, cópia vai ser com você ou solo e o traço do Tom Flá? 211. Tá. Bom dia, Sena, 6211. Prossiga. Faça um cheque novamente e se não conseguir retorne para 295. Torre Salvador, ou Canela, é o 6211. Bom dia, Xané, prossiga. Então, aqui, senhor, foram efetuadas no mínimo umas 10 a 15 chamadas na presença de solo do tráfego, outras aeronaves também estão chamando, não estão obtendo resposta. Haveria alguma possibilidade de a gente tratar o plano de voo, Xané? Você tentou na 1-2-1-10? 1-2-1-10, tentamos todas as aeronaves estão tentando no final, mas nenhuma delas obtém resposta. Solo e já paga a autorização. Sim, mas somente a saída prevista, por gentileza, lá para o Rio de Janeiro, Galeão? Tael, é Tael, para Galeão é Tael. Tael, lei da brisa, isso, né? Tael, lei da morte. Ah, meu irmão, muito obrigado. Chame 1-2-1-9. 1-2-1-9, vai chamando. Gente, Índia November Alpha, não confirmou o local do sobrevoo? Firmo, prossiga. É autorizado, Salvador Galeão, 360, Pesolo 10, SMAP, conforme rota. Decola 1-0, curva direita. Dael Lida Motiva, controle 19-8, transponder 5-4, 5-4, 6-2-11. 6-2-1-1, copiou para Galeão 360, outra 1-0, SMAP, posta para de voo. Cola da pista 1-0, curva direita, na Dael Lida Motiva, 19-8, controle 4-5-4, assinando transponder para 6-2-1-1-12-0-5, com hotel. Chame agora 1-2-1-9 para acionamento e pushback, ok? O solo 1-2-1-9 está correto por já. 6-2-1-9, graças. Índia November Alpha, copiou o solo? Índia November Alpha, chame 1-2-1-9. Costa, então, 3290. Passa a gente, por gentileza, 3290. 3290, enquanto aguarda. Afirmo, tem livre pushback aguardando cópia. Ok, estou passando de boa. O Índia November Alpha na escuta do solo. Índia November Alpha, por gentileza, faça um check no equipamento chiado ao fundo. O TAM 3890, copia? Autorizado para Recife, nível 330, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-1-9-8 aciona 5-4 e 5-2 no transponder. Nível 330, decola da 1-0, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. Pós-controle 19-8, transponde 5-4-5-2, vai seguir pela rodovia. Polisque 5-8, TAM 3890. Polisque 5-8, TAM 3890. Correto, reporta pronto para o táxi. Reportará. Graças a Salvador, bateu o 1-9-3. da informação. Hotel, solicita autorização para o Galeão. Da Aélia da Morte, vai aguardando. Só confirmando que está muito baixa a transmissão, não deu para entender. Tento, Gol 1963, chame 121 no decimal 9 então para cópia. 219. Salvador, bom dia, 1963, da informação hotel, atualização para o Galeão. Corona 963, bom dia. Informação hotel confere. Galeão autorizado nível 360. Decola da 110 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Motiva, onde intercepta o perfil 110 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8, aciona 5460 no transponto. Autorizado Galeão 360, decola da 10 com curva direita da El, Leda, após Motiva, intercepta o perfil 110. 198 é o controle, 5460, transponde agora 963. Polo 963, correto, portal 7, chama pronto, espere pelo menos. 62, então. Índia November Alpha, aqui de... Cheque rádio, chame a torre 118 decimal 95, não conseguindo contato, fiquei com a aeronave. Bom dia, 1865. Bom dia, como recebe o solo? Alto, claro. Gente. Então, maravilha. Para o posicionamento, posição 62, igual no 963. Para o Paquistão 3890, temos 39 a bordo, Oceana Natal, 4 horas de autonomia. Paquistão 3890, conseguiu receber, senhora? Muito baixo, muito baixo. Afirmo, é o TAM 3890, táxi via Índia, 10895 a torre. Alto e claro. Sim, entra. Para posicionamento, Gono 963, posição 62. Gono 963, como recebe o solo? Agora alto e claro. Ciente, autorizado para o posicionamento, reporta táxi. Para o táxi, chame novamente em 121, decimal 1. Afirmativo. Livre posicionamento para o táxi 121, decimal 1, Gono 963. Alô, Azul, Alfa, Yankee, Victor, pronto para ingressar no pátio principal. Alfa, Yankee, Victor, agilizando, tá livre ingresso, confirmando o portão 04. Portão 04, vai agilizar o posto perto, obrigado. Índia November Alpha, na escuta do solo. Solo, Gol 865. Como recebe o solo? Alta, claro. Gente, prossiga. Autorização para Brasília, paciente da hotel. Afirma, Gol 865, Brasília, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita, no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Peso 17, segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8, aciona 5465 no transponder. Decolada pista 10, 3, 8, 9, 0. Eleva, intercepta Peso 17, controle 198, transponder 5465. Voo no 865 correto, portão 8, chama pronto, pushback, chama mais. Para o saco, seu bono 963, 1114 bora, 3 horas e 30, até nessa pista. 963, táxi via parte principal Índia, ponte para a torre, 1118 decimal 95, ajuste no 097, bom voo. Espaço Índia para a ponte para a 10, quando lote 395 para a torre, 2963, bom dia. Papa Romeu Índia, November Alpha, na escuta do solo. Boa noite, obrigado, bom dia. Gente, um bom dia, Alfa Yankee, Vitor. Aos 2.5, controle 19.8, boa viagem. 19.8, grato, bom domingo, tchau. E bom dia, até 3.8.9.0, cruzamento 200. Contato radar, sub, mantendo 330, sai da PUC. PUC é 330, tá 3290. Papa Romeu Índia, November Alpha, na escuta do sol. Bolo 963, alinhar e manter. Ali mantém o 10, bolo 963. Bolo 865, portão 8, para pushback e acionamento. Bolo 865, autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, 865. alinhado o voo 93. Decolagem autorizada, 1950 graus, velho. Decolagem autorizada, 1953. Decola os 29, controle 198, boa viagem. 198, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, agora 963. 1963, contato radar, sul, manteu 360, saída da EL. Subindo para 360 da EL, agora 963. Autoriza voto direto da EL, com referência, agora 963. Autoriza a voz direto Leda, com referência. Mantém o perfil da saída, gol 1963. Aqui é de informação, por isso nós pedimos Leda. É, Leda. Ô, Salvador. Confirme. Pedimos Leda, devido informação. Ok, devido a informação está autorizado os desvios, gol 1963, informe ao término. Ok, encontra término 9. 65, táxi via pátio principal Índia, ponte espera torre 1198-95, ajuste no 017, um bom voo. Pátio principal Índia, ponte espera 295, bom dia, bom canal de semana. Igualmente. Salvador, bom dia, bom dia, 65, na próxima ponte espera da 10 pronto. Tem uma pista. colada 1649 sobre o hotel. Voador, copiou o Chanel 6291? Pelo 649, essa identificação, via chegada bom, fidência para 2000 pés de ajuste de altímetro no 017. Via 2000, 0017, cuidado, pode direto pelo. Alinhado, bom 865. Ok, Simões, 5-2-5-4-5-2-6-8-5, Butan 3-2-9-0, bom dia. Ó, Santo Recife, bom dia, Tan 3-8-9-0, cruza nível 1-7-0. Butan 3890, uma frequência no 2545. Recife, Dan 3890. Afirmativo. Solo Salvador, copia 6291. Salvador, o Chanel 6291, bom dia. Liga. Afirmativo, efetuou duas chamadas de consolo, os senhores estão podendo liberar autorização para o chefe e acionamento? Chame na 1-211. 211, graças. 1865 ao 34, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, bom dia, bom amigo. Senhorita, pode fazer o pushback no estacionamento? Estamos no 5. Afirmo, reporta pronto para o táxi, estaciona 629. Bono. Bono 865, contato fazendo decolagem, subindo mantendo nível 360, sai da Arbor. 360 Arbor, com 8 meses. O Índia November Alpha, por gentileza, chame 121 no decimal 1. Afirmo, Índia November Alpha, como recebe o solo? Índia November Alpha, bom dia, como recebe o solo? Ciente, confirmando o setor de sobrevoo corredor forte, 20 milhas. Ciente, autorizado Salvador-Salvador, corredor forte até 20 milhas, decola da 1-7, curva esquerda após a decolagem. O controle 1-1-9, decimal 8, torre 1-1-8, decimal 9-5 e aciona o padrão 0171. Mantém o perfil da saída, gol 1865. Ok, está efetuando pequenos desvios aqui, ok? Entendi. Número alfa correto para acionamento e táxi, torre agora transfere 118 decimal 95, ajuste no 097, bom voo. Libertação para ingresso. Passando 90, 1865, pode voar Elefa? Autorizado. Sou. É outra, né? 6211, temos 125 de POV, são 4 horas de autonomia, alternando para Guarulhos. Oxanã 6211, no táxi via parte principal, Índia, fonte para a torre em 1198.95, ajuste no 097, bom voo. 895, ajustado no 097, graças a Deus, excelente dia de trabalho. Igualmente. Vou no 865, chame agora o centro Recife na frequência 1288 ao término 1260. 288, 260, bom dia. Torre, se aproxima do ponto, espera pronto, com Cozio, bom dia, Oceaner 6211. 6211, muito bom dia, alinhada decolar, não sei que zero graus, 62. Termativa, desde a linha decolar, Oceaner. Alfa Livre, ingresso 997, reporte aliado e pronto. Confirmar a sequência de pouso do Gol 649? Sou número 1, Gol 649, mantém o perfil da chegada, desce para 2 mil pés e forma estabilizada. Cheio, é número 1, pode voar o externo? Negativo, mantém o perfil da chegada. Sim, obrigado. É 211 aos 45, controle 198, boa viagem. 198, grato, um ótimo dia. Salvador, 6211 do Oceanair, muito bom dia, decolado. Oceanair 6211, no contato radar decolado, sube, mantém 360, saída da EL. Vai subir lá pro 360, senhor, mantenha da EL, quando possível, pro da EL direto. Subir da saída, Oceanair 6211. Tá, mantendo 6211 do Oceanair. Alfa Livre, decolagem 97, 950 graus, 79. Livre, decolagem 97, 950 graus. Localizador, pistão na zero, gol 1649. Sente, passa a duna completo final, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado, até daqui a pouco, gol 1649. Vamos. Torre, Salvador, bom dia, gol 1649, ILS, pistão na zero. 649, continue, aguarda a autorização de pouso. Na autorização de pouso, gol 649. 99 Alfa, decola aos 4-8, curva esquerda, ingressa plena contra o vento da pista 10 e aguarda para o cruzamento. Curva esquerda, ingressando pela terra contra o vento, dá 1-0, índia 99 Alfa, aguardando o cruzamento. 649, livre pouso, 950 graus, 79. Livre pouso, pista na 0, gol 1649. 1 Índia, November Alpha, Victory 360 com curva direita, reporte nova, perna contra o vento. 360 pela direita, reporta nova perna contra o vento de November Alpha.